Rapaz, isso deve ser vindo ordem do presídio, é com certeza, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou na tarde desta terça-feira o envio de agentes da Força Nacional para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte. O estado registrou uma série de ataques criminosos desde a madrugada em pelo menos 19 cidades. De acordo com o ministro da Justiça, os agentes podem chegar ao Rio Grande do Norte ainda nesta terça. Serão enviados ao estado. Meu Deus do céu, rapaz. É isso que é mora, que é mais, né? 100 agentes da Força Nacional, 30 viaturas, 30 policiais penais. Além disso, será dado apoio operacional da Polícia Rodoviária Federal nas estradas no interior do Rio Grande do Norte. Dino atendeu um pedido de ajuda da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Além do envio da Força Nacional para o Rio Grande do Norte, Dino afirmou ainda que outras providências serão tomadas, mas não especificou quais. Atendendo a solicitação da governadora Fátima do Rio Grande do Norte, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das Forças Estaduais de Segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e, posteriormente, serão anunciadas, escreveu Dino em suas redes sociais. Meu Deus, lá no Rio Grande do Norte, está vizinho aqui nosso, né? Vai estar pegando fogo, como diz no linguajar popular. Agora 8 horas, não 9 horas, 9 minutos no... Show da Noite. E vem com Zé Vaqueiro, o original. Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Aqui do meu lado, o cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. A raiva e o estresse comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse. Deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Deixei no teu cangote.

da noite. E aí, beleza? 9:19 na Rural AM. A emissora que pega bem vai longe. Homem é suspeito de empurrar mulher do 7º andar de prédio em Santa Catarina. Vítima morreu. Também do 7º andar, meu amigo. Escapar é muito difícil, só que foi um milagre, né, rapaz? Segundo a Polícia Civil, suspeito que não foi identificado até a tarde desta terça-feira, passou a noite com a vítima. Caso aconteceu em Itajaí. E é tratado como feminicídio. Meu Deus do céu, mulher linda, linda danada, né, rapaz? Uma mulher morreu após cair do 7º andar em um prédio em Itajaí, no litoral norte catarinense, nesta segunda. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que um homem que havia passado a noite no apartamento dela tenha empurrado Gabriela Alves Greco, de 34 anos, durante uma discussão. O crime, de acordo com o delegado Eduardo Ferraz, é investigado como feminicídio. A investigação ainda não confirmou se os dois eram namorados. Segundo a PM, que foi acionada por vizinhos, o suspeito fugiu do local e não havia sido encontrado até a última hora, até a última atualização do texto, né? Lamentavelmente, garota jovem aqui, né? Gabriela chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida a uma unidade de pronto atendimento UPA, mas a equipe médica constatou a morte assim que ela chegou. O investigador afirmou que a vítima não havia registrado boletins de ocorrência em Santa Catarina, relatando violência doméstica. Ela era natural de Guaiana, Rio Grande do Sul, né? Aqui, mais um feminicídio. A Polícia Militar, testemunhas informaram que os dois discutiam vigorosamente antes da queda. De acordo com os relatos, o suspeito apareceu na janela do apartamento dizendo que não havia sido o responsável pelo ocorrido. Rapaz, foi ele. Aí agora é tarde, né? Depois da queda, no entanto, o homem teria escalado a parte externa do prédio para descer ao térreo. Ele pulou o muro dos fundos do edifício e fugiu. Vizinhos afirmaram que não haviam visto o homem em outras ocasiões. Portanto, o cara foi lá, matou a mulher, empurrou e pegou descendo. Ai, ai, ai, ai, ai. Agora são 9:21, 9:21. Show da noite. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria do meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim.

destino fez assim. Com a gente eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei a sua amiga e ela veio me contar. Que falou com você, você falou de mim. Disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Noite. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei a sua amiga e ela da noite. E aí, beleza? Oi, 9:31 e o Coritiba tá dando adeus à Copa do Brasil, né? Tá perdendo pra o Criciúma por 1-0. Teve um gol do Coritiba, mas o juiz anulou, né? Tava irregular o gol da equipe do Coritiba, 67 minutos, permanece Coritiba 0, Criciúma 1. O Maringá tá vencendo o Marcílio Dias por 2-0 e começou agora América Mineiro e Santa Cruz do Recife, 2 minutos de bola rolando. Lembrando que o gol do Criciúma foi a 1 minuto, né? Menos de 1 minuto de bola rolando, tá bom? Chamando aqui um abraço o pessoal de Pipirituba, de Solânia, Bananeiras, Arara, Araruna, Tacima, Rimígio, Dona Inês, né? E aí, como é que está a sua noite? Tá boa? Alô, meu amigo Ivanói, Al Cobra, Dona Fátima, pessoal de Mari, Itabaiana, Zig Zig, né? O meu amigo Humberto também está acordado, né? Claro, a minha amiga Zara, lá no sítio Maracajá, João Lourenço, enfim, essa turma boa que nos acompanha, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. 9:33. Show! Daqui a pouquinho tem Roberto Carlos, das canções do Rei Roberto. Na falta desse meu amor,

diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Quero, eu morro de saudade sem você aqui. Eu morro de saudade sem você aqui. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim. Da noite. E aí, beleza? 9:43 na Rural AM, 9:43 no Show da Noite, pela Rural AM, a emissora líder de audiência, e permanece Curitiba 0, Criciúma 1, Maringá 2-0 no Marcílio Dias, América Mineiro e Santa Cruz 0-0, são os jogos de hoje pela Copa do Brasil, né? Pelo futebol, pela Copa do Nordeste, Fluminense do Piauí e Bahia estão empatando em 0-0. Olha, mandar um abraço ao pessoal de Cuitegi, de Araçagi, Mamanguape, Bahia da Traição, Itapororoca, Solânia, Bananeiras, Arara. Vem a partir de agora aqui no Show da Noite, a primeira sequência. Roberto Carlos, ontem, hoje e sempre. As canções do Rei Roberto, eu começo com A Montanha, Estou Aqui, Águia Dourada, tem coisa que a gente não tira do coração. Eu vou seguir uma luz lá no alto. Eu vou ouvir uma voz que me chama. Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir. E que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado. Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor. Conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos, sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto. Por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você eu sei é a solução. Por isto, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Toda parte encontro o seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei é a luta por esse mundo. se salva esse ninho. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão. Rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada. Te encontrar e ver que você está feliz. Um lindo sorriso que diz que tudo está muito bem. Pode-se ver, você em nada mudou. O tempo bem te tratou. E com certeza um alguém. Que bom te encontrar. Não sei bem o que te dizer, mas já sei viver sem você. Custou, mas enfim aprendi. Tudo acabou, o nosso amor teve fim, mas as lembranças que ficam não se apagam assim. Tem coisas que a gente não tira do coração, amores passados que ficam na recordação. Que bom te encontrar outra vez. Encontros são mesmo assim, um filme que a gente revê e vai embora no fim. Tem coisas que a gente não tira do coração, momentos que ficam pra sempre na recordação. Já tenho também outro amor, também minha vida refiz. Que bom te encontrar e dizer que também. Você está em sintonia com a Rádio Rural de Guarabira, Paraíba, a mais potente e moderna emissora da região. Uma empresa do Grupo João Rafael. A rádio que está perto de você. Rádio Rural AM, músicas e informação de qualidade. Rural AM, a emissora do campo e da cidade. Vem aí o maior evento político brasileiro do país. 24ª Marcha dos Prefeitos 2023. De 27 a 30 de março, as rádios Cultura FM 94.5, Rural AM 850, além do portal Nordeste1.com, estarão direto de Brasília, realizando a maior cobertura jornalística. Entrevistas, flashes ao vivo, direto no Centro Internacional de Convenções. Uma equipe de profissionais acompanhando passo a passo dos gestores paraibanos na busca de melhorias em defesa dos municípios. Marcha dos Prefeitos 2023. Cobertura total das rádios Cultura FM, Rural AM 850 e Portal Nordeste 1.com. Ao vivo em tempo real. Oferecimento... Prefeitura de Duas Estradas. Grandes avanços, novas conquistas. Prefeitura de Sertãozinho. Juntos construindo uma nova história. Prefeitura de Caiçara. Novos tempos, novas conquistas. Prefeitura de Logradouro. Um novo tempo, uma nova história. Prefeitura de Caldas Brandão. No caminho certo. Prefeitura de Sobrado. Cada dia, uma cidade melhor. Prefeitura de Araçagi. De mãos dadas com o povo. Prefeitura de Alagoinha. Trabalho e respeito a todos. Prefeitura de Pirpirituba, Governo Municipal. 24ª Marcha dos Prefeitos 2023, de 27 a 30 de março. Rádio Rural. Show da noite. E aí, beleza? 22 horas, mais um minuto na capital do Brejo. É a hora certa para você que está acompanhando o Show da Noite. E a partir de agora, vamos nós. As Empoeiradas. As Empoeiradas, né? Pra você que gosta, pra você que é fã das canções que mexem com a gente, né? Mas deixa eu trazer aqui o que está rolando no mundo da bola, na Copa do Brasil. Curitiba e Criciúma empataram 1-1. Vão para as cobranças de pênaltis. O Maringá venceu o Marcelo Dias por 2-0, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro está batendo o Santa Cruz por 1-0. Fluminense do Piauí e Bahia estão empatando em 0-0 pela Copa do Nordeste. Amanhã é quarta-feira de fogo, né? Quarta-feira de Libertadores, tem Independiente Medellín e Magallanes do Chile, Atlético Mineiro e Milionários da Colômbia. Pela Copa do Brasil, uma super rodada amanhã, gente. Nova Iguaçu e Nova Mutum, Atlético de Goiás e Volta Redonda, Água de Marabá e Goiás, Ituano e Ceará, CRB Operário, Botafogo e Brasiliense, Ipiranga e Red Bull Bragantino, né? Pela Copa do Piralinho dos Campeões, Nápoles e Frankfurt, Real Madrid e Liverpool. Meu amigo, vai ser jogão de bola, né? Mas deixa eu mandar aqui um abraço ao pessoal de Mamanguape, né? Bahia da Traição. Daqui a pouquinho eu trago o resultado das cobranças de pênalti envolvendo as duas equipes que estão decidindo nas cobranças de pênalti. Deixa eu ver aqui. Envolvendo Criciúma e Curitiba. São 22 horas mais 4 minutos. A gente começa as Empoeiradas. As Empoeiradas. Você jamais vai entender o amor que eu lhe dei. Talvez estranho pra você, mas só eu sei o quanto amei. No mundo triste de onde eu vim, nada disso tem valor. Nele tudo se embrutece, mas o coração esquece quando tem um grande amor. Você não devia esperar que eu fosse diferente do que sou. Com amor seria fácil entender o meu jeito meio rude de querer. Que pena tudo terminar da maneira que acabou. O seu amor não foi bastante pra querer-me como eu sou. Você um dia vai saber que eu te amei como ninguém. Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto

não sofras mais, pois amanhã o nosso pranto terá fim. E se disseres que por mim vais esperar, sei que esta luz que se apagou irá brilhar. Nosso amor renascerá. As Empoeiradas. E aí, 22 horas mais 17 minutos, cobranças de pênalti. Olha, 5 cobranças para a equipe do Curitiba, todas elas convertidas, né? Convertida, perdão. Falta uma para a equipe do Criciúma, bateu 4, falta uma, né? Se perder, aí está eliminada a equipe do Criciúma, né? Se marcar, o pênalti tem aí a outra série, né? Cobranças alternadas, tá bom? Agora 22 horas mais 18 minutos na Rural AM, a emissora do campo e da cidade, gol do América Mineiro contra a equipe do Santa Cruz. 1-0 para a equipe do Santa, Copa do Brasil. Dá muito dinheiro, né, rapaz? Dá muita grana. Dá muita grana quando passa de... Olha, perdeu o Criciúma, viu? O jogador perdeu, Helder. Lateral esquerdo, perdeu o pênalti. Está fora a equipe do Criciúma, muito bem, né? É isso mesmo, né? Perdeu o pênalti, o jogador Helder, para a equipe do Criciúma. Agora 22 horas, mas não, ainda falta uma do Criciúma. Se fizer, deve estar classificada a equipe do Curitiba. Daqui a pouco eu trago o resultado. 22 horas mais 19 minutos. As Empoeiradas. As minhas coisas, de repente, estão tristes.

coração. Tornei-me prisioneira desse amor desesperado, do teu ciúme apaixonado, do teu amor que não existe igual. Tornei-me prisioneira dos teus beijos tão ardentes, do teu calor, teu corpo quente, do teu pecado genial. Vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci, naquela noite fria, em seus braços meus problemas esqueci. Olha, olha, a segunda vez que eu estive aqui já não foi pra me distrair. Eu senti saudade de você. Olha, olha, eu precisei do seu carinho. Eu que me sentia tão sozinho, já não podia mais lhe esquecer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. Não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. Não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei que você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto e que um dia eu possa me arrepender. Eu quero que você não pense nada triste, pois quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você, eu vou levar você pra ficar comigo. Não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. Não me interessa o que os outros vão pensar. As Empoeiradas. Veja, meus olhos tristes choram tanto por você. Veja, tudo que faço nesta vida é sofrer. Veja, já não consigo minhas lágrimas parar. Veja, nem sei por quanto tempo assim eu vou ficar. seja meu bem. Ao que você me fez chegar, não sei sorrir, nem tem mais brilho o meu olhar. Veja e não esqueça que um dia me amou. Veja e se coloque no lugar aonde estou. Empoeiradas. E aí, beleza? 22 horas, mais 32 minutos. Abraçar, deixa eu ver aqui quem está ouvindo a gente. Lá no, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, né? A minha amiga Ana Paula Pereira está em São Cristóvão ouvindo a gente. Obrigado, minha amiga, pela sua sintonia. Aqui em Guarabira, quem também está me ouvindo é Dimas Emanuel, do bairro São José. Um abraço para essa galera do bairro São José ouvindo a gente. Nosso muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência. Alô, Dimas, aquele abraço, boa noite para você e família acordada, só dorme após o programa. Abraçar meu amigo João da Galinha, na rua São Manuel. Fala na rua São Manuel, abraçar essa turma boa na São Manuel, que acompanha a nossa programação pela Rádio AM, a emissora que pega bem, vai longe, né? Um abraço para você que está viajando, caminhoneiro, e ouvindo a gente através do aplicativo da emissora que pega bem, vai longe. 22 horas, mais 33 minutos na Rural AM, a emissora líder de audiência. As Empoeiradas. Antônio Marcos, como vai você? Jane Arundi, não se vá. E no finalzinho, Jerry Adriano. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso de saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz tão dividida. Nem sei se eu gosto mais de mim ou de você. Preciso tanto me fazer feliz. de mim ou de você. Você A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais da minha noite. Se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não tem graça sem você. Lembro quando nós nos conhecemos. Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado, uma vontade louca de se amar. Hoje tudo isso está morrendo. O que foi lindo já não tem valor. Você com essa sua indiferença está matando aos poucos nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Sem você, a vida não tem graça. Sem você, a vida não tem graça. Sem você, a vida não tem graça. Sem você, a vida não tem graça. Sem você. As Empoeiradas. E aí, beleza? 22h44. 22h44. Abraça Cauê, meu netinho tá em casa, né? Valeu, Cauê. O Homem-Aranha, né? E o Hulk. Valeu, Cauê, um abraço. Daqui a pouco eu vou voltar em casa, viu? Um abraço aí pro meu amigo, meu irmão, né? Cauê, é isso, Cauê, né? Daqui a pouco eu vou estar em casa, viu? O Homem-Aranha e o Hulk, né? Beleza pura. São 22h45 na Rural AM, a emissora que pega bem e vai longe. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal no Rio de Janeiro, ouvindo a gente através do aplicativo. A minha amiga Ana Paula está em São Cristóvão, ouvindo o show da noite e as empoeiradas, né? Abraço ao pessoal em Campina Grande, João Pessoa, Sertão da Paraíba, meu amigo Ivanói, a Cobra, alô, meu amigo Cobra, aí Pedro Regis, né, ouvindo a gente, nosso muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência, onde quer que esteja ouvindo o Show da Noite pela Rural M, a emissora que pega bem e vai longe. Agora, 22h46. As Empoeiradas. Nelson Gonçalves. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite,